crise.

Big Bad. Também tivemos aí da Buzz, Wanna Be With Me. Começamos o segundo set do programa de hoje com Benga Boys, Xalalalala, uma versão muito doida, pancada. Alucinada, inclusive. Bonita, hein? Bem arranjada e tal. Esse é o Flash House, meu amigo. 2 horas mixadas e apresentadas pelo DJ Marcante, agitando seu sabadão aí, né? Para você esquentando as turbinas, como eu sempre digo. A não ser que você esteja conferindo a edição reprise durante a semana. Sempre é um bom motivo para você sacudir o esqueleto, né? O pescoço, pelo menos, a cabeça. Não sai daí não, tá? Já volto. Você está ouvindo Flash House. Belos acordes. Nos remetem a belas músicas. Belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. 19h11. Mundo Kids Ortopé. As melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé. Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Você já pensou em ser um piloto de avião? O Aeroclube de Resende forma pilotos para aviação civil há mais de 75 anos. Venha conhecer nossas instalações. Estrada do Aeroporto de Resende, no bairro Itapuca. Entrada pelo CIEP. Visite o Aeroclube de Resende e aproveite para fazer um voo panorâmico. Dispomos de voos locais e também pelo litoral fluminense. Agende seu passeio conosco. Preços acessíveis. Informações 3354-4732 e www.aeroclubresende.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Westin Girls é uma música dos Pet Shop Boys. Só que isso daí é o seguinte: é uma banda que se chama Westin Girls cantando Pet Shop Boys. Confere. in the flames of love. Flames of love. Thank you. mixagens de DJ Marcante.